o top DJ do Pará. Você vê também. Tô só de você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente.

louca, quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. DJ Ramonzinho Producer. Balança a cabeça, balança já. Balança a cabeça, balança já. Só nós dois dentro do carro, com vidro tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só oriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, pego. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa, vai. Se machucar quando deixa cair, por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Famoso 16 toneladas. Meninas, vamos colocar no doce DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. DJ Nailson Absoluto, ele é moral. 16 toneladas. Brasil! Esse é o famoso 16 toneladas. É aquela louca de bala, tá tendo alucinação. É aquela louca de bala, tá tendo alucinação. Pum, pum, pum, pum, pum, grave, bunda pra cima, pum, grave, bunda no chão. Pum, grave, bunda pra cima, pum, grave. Bunda no chão, bunda e bunda pra cima, bunda e bunda no chão, bunda e bunda pra cima, bunda e bunda no chão, bunda no chão. Essa tá aqui fiz pra novinha, e já tá na onda, desafia suas amigas. Se vou virar dona, acabou, acabou, acabou, acabou. Bunda balança, acabou, bunda balança, acabou, bunda balança, acabou, bunda balança, acabou, bunda balança. pra cima, bunda no chão. DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Curtindo o som que é da pesada. É o crocodilo, o animal e vai rolar dentada. É o DJ Gordo que detona, toca na quebrada. Filho pressão e malobite chegou na parada. Filho pra trás e o neto, eu sou do grupo. Faz a boquinha do animal com um sorriso no rosto. E ele vê com esse grave, o som é da pesada. É o crocodilo, eu vou. Anda R-Box Jameson Van Basten. Agora eu tô curtindo, sou quem da pesada. Agora essa novinha vai levar dentada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada. Deve ser feliz curtindo o som do corpo. A melhor maquiagem, o sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende. Mas eu vejo a fila, mas só vejo a fila. Esse batom, vem cá, deixa eu ver. Que eu vou aumentar esse som e deixar de envolver. Ela namora lucidez e mais uma vez tá louca na rua. Tá solta na rua, esse nome, sem endereço. Sem telefone, sem som, sem compromisso. E amanhã é mais um dia de troco. Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono. Te deixa triste, é preciso bem machucado o dono. Por quê? Agora eu tô curtindo, sou da pesada. É o crocodilo, o animal e vai rolar dentada. É o DJ Gordo que detona, toca na quebrada. Vira pressão e maluco que chegou na parada.

pode avisar que ele já chegou. Pode avisar que ele já chegou. Acabou o caô, o tubarão chegou. Acabou o caô, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vem com o tubarão que o bagulho tá louco. Vem com o tubarão que o bagulho tá louco. E aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? Tô fechadão com o Videl Produções. DJ Videl Produções, o especialista em fazer hit. Vamos lá, Videl. Na fita, o animal vai meter ficha. Tá na fita, tá na fita, o animal vai meter ficha. Pode avisar que ele já chegou. Pode avisar que ele já chegou. Acabou o caô, o tubarão chegou. Acabou o caô, o bagulho endoidou. Vem de ladinho, que é de Boa Vista. É outra HD, as molecas tão na fita. Vem de ladinho, que é de Boa Vista. Agora o tubarão vai botar na fita. A galera pira e não para de dançar. Com DJ Gerson e Diniz, o bicho vai pegar. Vem na pressão, DJ Paulinho arregaçando. O gravizão, pode avisar que ele já chegou. Pode avisar que ele já chegou. Acabou o caô, o tubarão chegou. Acabou o caô, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vem com o tubarão que o bagulho tá louco. Vem com o tubarão que o bagulho tá louco.